É o século do canalha. E pra... Traficante de desejo, ela quer sentir meu beijo. Fica toda molhadinha quando escuta minha voz. Ai, canalha, eu perco tudo com essa cara de vagabundo. Tô botando tudo, tô botando tudo. Tô botando tudo com cara de vagabundo, vai. Botando tudo, tô botando tudo. Tô botando tudo com cara de vagabundo. Tô botando tudo, tô botando tudo. E braça livre, não para, vai, vai, vai, vai. Botando tudo, botando tudo. Ai, toma gostosa, ai. Tô botando tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Tô botando tudo, tudo, tudo, tudo. Isso. Tô botando tudo com cara de vagabundo. Alcema. A Y Produções, A5 Produções. E aí, preta, vale a pena? Ai, meu preto, eu perco tudo, eu fico fraquinha. Isso. É papo de maluquice. Caliente. Piazza aí, ó. Traficante de desejo, ela quer sentir meu beijo. Fica toda molhadinha quando escuta minha voz. Ai, canalha, eu perco tudo com essa cara de vagabundo. Tô botando tudo, tô botando tudo. E braça, e braça, e braça. Botando tudo, tô botando tudo. Tô botando tudo com cara de vagabundo. Tô botando tudo, tô botando. E braça ali, e braça ali, vai. Botando, botando, botando, botando, botando, botando, botando, botando, botando, botando, botando tudo. Tô botando tudo, tô botando tudo com cara de vagabundo. Tô botando tudo, tô botando tudo. Tô botando tudo com cara de vagabundo. Isso, viagem na onda. Traficante de desejo, ela quer sentir meu beijo. Fica toda molhadinha quando escuta minha voz. Ai, canalha, eu perco tudo com essa cara de vagabundo. Botando tudo, botando tudo. Botando tudo, botando tudo. Tô botando tudo, tô botando tudo. Tô botando tudo com cara de vagabundo. Tô botando tudo, não para, não para. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Botando, botando tudo, bom. Botando tudo, tô botando tudo com cara de vagabundo. Botando tudo, tô botando tudo, tô botando tudo com cara de vagabundo. Esca! Então bota, vai. Isso. Traficante de desejo, ela quer sentir meu beijo. Fica toda molhadinha quando escuta minha voz. Ai, canalha, eu perco tudo com essa cara de vagabundo. Botando tudo, botando toda. Botando... Com cara de vagabundo. Botando tudo, tô botando tudo. E busca, tá. Botando tudo, tô botando. E braça, não para, não para, não para. Vai, tô botando tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Coruja gravações. Botando tudo, tô botando tudo. Tô botando tudo. Com cara de vagabundo.